Você ouve ZYR 812, Rádio Povo 87,9 FM. Uma emissora pertencente à Associação de Comunicação e Cultura de Caicó, Rio Grande do Norte. Povo FM.